Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast. São 17 horas e 14 minutos do dia 16 de dezembro de 2018. Está quente, mas quente para valer hoje. E eu não sei se vem chuva por aí, mas se viesse, seria muito bem-vinda, porque a temperatura está realmente alta e bem desagradável. E para que eu grave esse podcast, eu não posso ter nem mesmo um ventilador ligado, porque o barulho, o vento interferiria aqui no microfone e ficaria horrível para vocês aí. Eu fiz aqui uma seleção de algumas notícias e algumas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Para esse podcast de domingo, que é uma reflexão, né, sobre a semana que se passou e também um preâmbulo, né, para a semana que vai se iniciar. Eu quero começar assim as nossas notícias. Falando das nossas notícias, nossas aqui do Brasil, umas boas e outras nem tanto. A primeira extradição do Batiste. O Lula é um rematado idiota, né? Foi usado por Tarso Genro para negar a extradição de Batiste. O STF havia determinado que o criminoso devia ser extraditado, mas que a última palavra cabia ao presidente. Como o que mais falta ao STF são juízes, o que lá sobra são advogados analfabetos funcionais, confundiram a ação com última palavra. Não cabia a Lula ou a qualquer outro escolher obedecer ou não a uma determinação do Supremo, apenas cumpri-la. A extradição, por ser um ato que afeta as relações entre países, é prerrogativa do chefe de Estado, no nosso caso, o presidente. Atenção, o ato de extraditar já fora tomado pelo STF, restava apenas ser cumprido pelo chefe de Estado. O Bebum meteu os pés pelas mãos, auxiliado por Genro, e deixou o terrorista ficar entre nós. Batiste não esperou, ou esperou até demais, para dar no pé. Depois de tantos sinais do Bolsonaro, do ministro Fux e da mídia, além da inércia da PF, ele resolveu se mandar para praças mais aprazíveis. Pessoas do Rio Grande do Sul afirmam que Batiste está coitado numa fazenda de Genro, próxima à fronteira. Se a PF quiser evitar mais um fiasco internacional, é bom vigiar as porteiras, não apenas as fronteiras. Fim da estabilidade no emprego público. A medida longamente esperada. Haverá choro e ranger de dentes, mas não dentre os pagadores de impostos, apenas dos tomadores de impostos. A casta dos trabalhadores brâmanes parece estar chegando ao fim, mas vão resistir. Outra notícia, a redução dos cargos comissionados. Isso aqui, gente, cabe uma reflexão muito ponderada de vocês. Já pensou que um parlamentar pode ter legalmente 3 a 4 dezenas de assessores parlamentares? Legais porque foram os próprios parlamentares que votaram as leis para permitir essa legião de puxa-sacos. Mas são todos amorais. Também são espoliados ou espoliáveis, já que boa parte do salário que percebem é apropriada ao caixa, esse caixa aí entre aspas, do PADIM, isto é, do parlamentar, seja lá para que fim vocês possam imaginar. Fosse o PADIM o pagador dos salários, nada a comentar, mas quem paga a folha somos nós. Imagine a farra. São 513 deputados e 81 senadores, isso em Brasília. e você multiplica por 40 só de assessores, aí temos algo como 23.760. Digamos que ganhe em média aí uns 15 mil e o cordão dos puxa-sacos custaria aos cofres públicos, só em salários, algo como 237 milhões e 600 mil por mês. E vocês ainda ficam se perguntando por que não há vacina nos postos de saúde ou por que as ruas estão esburacadas. Deu para sentir, né, gente? É simples, não há dinheiro que chegue. Outra notícia aqui do nosso Brasil varonil é o anúncio da carteira verde amarela. Carteira de trabalho, viu, gente? O futuro governo anuncia novas relações de trabalho. Embora com travos da Carta de Lavoro, como 13º e férias remuneradas, a nova modalidade de contratação de mão de obra deverá revolucionar a criação de postos de trabalho. Minha carteira azul nova está limpinha e deve continuar assim. Na minha opinião, todo o dinheiro deve ser entregue ao prestador da contrapartida, isto é, do serviço. Ele que cuide de prestar suas contas ao fisco, poupar o suficiente para custear suas férias, suas eventuais despesas médicas e sua aposentadoria. Esse Estado pai, que deveria ser melhor cognominado Estado pai ausente, custa muito e não presta para nada, que ao menos não custe. O trabalhador deve encarar-se como um empreendedor da própria mão de obra, nada mais, nada menos. Tudo parece ir muito bem, porém ainda não ouvi nada sobre o fim das guildas. Falo das entidades de classe, que nada servem às que dizem representar e proteger. Custam muito a todas elas e se prestam somente para o enriquecimento dos proxenetas de cada profissão regulamentada. Sintam-se à vontade para me contradizer. Agora falando de assuntos além fronteiras. Maduro, o tiranete bolivariano, foi sumariamente desconvidado para a posse de Bolsonaro. Maduro já passou de podre faz tempo. A medida calou tão bem entre outros chefes de Estado latino-americanos que o presidente do Peru já pede abertamente o banimento da Venezuela e o rompimento conjunto das relações com aquele país. Só ele? Por que não incluir Cuba no rol? Ainda sem confirmação oficial, e eu até comentei isso aqui em alguns podcasts passados, o possível comparecimento do presidente Trump à posse de Bolsonaro já provoca um frisson entre chefes de Estado e de governo de todo o mundo. Trata-se de fato inusitado, pouco provável de ocorrer, mas que, caso ocorra, se transformará em oportunidade única para muitos dirigentes de todo o mundo para um tete-a-tete com aquele senhor de cabelo esquisito, mas cheio de dinheiro. Também seria um claro aval ao governo que se instalará aqui. Pode ter muito a ver com o assunto seguinte. O assunto seguinte é uma entrevista de John Bolton, que esteve aqui visitando inclusive o Bolsonaro, ao The Daily Signal, da American Heritage Foundation. A crescente influência da China e da Rússia na África foi o assunto. John Bolton está preocupado com o que a China e a Rússia estão fazendo na África. A China, segundo ele, busca obter vantagens territoriais pela negociação de débitos intergovernamentais, como acontece com Zâmbia e Djibouti, assim como estender o seu projeto One Belt, One Road, uma estratégia para se desenvolver uma série de rotas de comércio de e para a China. Somente, viu, gente? De e para a China, somente. Por isso é que é chamado One Belt, One Road. Não tem para mais ninguém, seria só para a China. Apesar disso, o mercado detecta queda acentuada no crescimento da China. Será que a China é, afinal, um tigre de papel? Será que ela não pode existir sem a América, que é de onde vem a maior parte dos investimentos, do dinheiro para a instalação daquela mega indústria na China? Na minha opinião, não. Já a Rússia quer ampliar seu domínio na África pela venda de armamento aos diversos povos em conflito naquele continente, sejam querelas tribais ou a manutenção de ditaduras. A Rússia não tem outros produtos a oferecer. Depois de anos de Guerra Fria, armas são o seu único produto de exportação e até a vodka finlandesa é melhor. Seja por conta do primeiro ou do segundo caso, o Brasil passa a ter importância primordial para a política externa de Trump. Essa é uma conclusão minha, gente. Isso não tem nenhum think tank falando disso. Isso sou eu. Tá? Eu posso estar redondamente errado, mas eu não vejo muitas oportunidades para o dinheiro americano. Apesar de Bolton sugerir que a América deve renovar sua política para o continente africano, a pergunta que se faz é: para quê? Que retorno esperar da África? E agora, a política de Trump. Como assinalado, ela precisa se diversificar, mudar áreas de atuação, porque a Europa está muito cara. Custa muito manter sua proteção, quer dizer, a proteção da Europa, dos assédios russos, e está uma bagunça em termos de segurança e política interna, acentuada pela invasão islâmica desmesurada, salvo poucas exceções, como Polônia, Hungria, Áustria e Suíça. A África tem pouco a oferecer. A subsaariana está tomada por tiranetes tribais exploradores da população ignara, enquanto que a do norte está nas mãos de teocratas islâmicos e grupos terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram e Al-Shabaab. Resta a América Latina, onde o Brasil é, de longe, a maior economia e o maior mercado. Hora de novas parcerias, eu diria. E eu acredito muito que o Trump vê também dessa forma. Espero não estar equivocado, mas tudo leva a crer que esse raciocínio tem o seu embasamento. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu estou procurando manter os podcasts o mais curto possível. A minha intenção é levantar algumas bolas para vocês. Eu espero que vocês venham a interagir. Tem a área de comentários do podcast que vocês podem utilizar. Vocês podem me contactar por essa via. E lancem seus questionamentos. Tentem, ou se vocês não concordarem com o que eu estou dizendo aqui, expressem a sua opinião, e eu não quero dizer que eu vou tentar contradizê-los. Eu posso me surpreender e aceitar a opinião de vocês, e eu, no próximo podcast, eu perfeitamente faço aqui o meia-culpa, tá? Como de hábito, eu peço a você que dê um like no podcast, se tiver gostado. Também é de grande ajuda se você compartilhar o podcast nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Verifique também a sua inscrição, porque o YouTube andou retirando inscrições por aí. E se não for inscrito, inscreva-se. Não custa nada e me ajuda muito. Um grande abraço para você e até o próximo podcast.